zoar cê. Sai do chão. A massa arrepia, geral curte zoar. Ninguém fica parado no chão. Quer dançar? Pega o bonde e vem, vem pra cá. Ser feliz também, delirar nessa emoção. Deixar o pensamento ouvir o coração. Pega o bonde e vem pra cá. Pula, pula, sai do chão. Sai do chão, sai do chão. Bote a mão pra chacoalhar. Esse é o bonde do Tigrão. Pega o bonde e vem pra cá. Pula, pula, sai do chão. Sai do chão, sai do chão. Bote a mão pra chacoalhar. Esse é o bonde do Tigrão. Onde vem pra cá que você vai se amarrar. Nosso show vai começar, não tem hora pra acabar. Melhor tu se preparar que a alegria vai rolar. Vem, libera o coração, nosso baile tem pressão. Tá rolando pacadão, bem no meio do salão. Quer dançar, quer dançar, quer dançar, quer dançar. Quero ver tu rebolar, que o tigre vai te dançar.